vamos apresentar. Vamos lá, agora é pra valer, aprender com Patati e Patatá. A letra A é nossa coleguinha, com ela eu posso escrever. Abelha, amor e amizade, vamos todos juntos aprender. A letra E também é importante, com ela eu posso escrever. Espelho, escola e elefante, vamos todos juntos aprender. Vamos lá, vamos aprender, as vogais nós vamos apresentar. Vamos lá, agora é pra valer, aprender com Patati e Patatá. E aí, tem o seu lugar, com ela eu posso escrever. Irmão, índio e igreja, vamos todos juntos aprender. A letra O é muito especial, com ela eu posso escrever. Ovo, olho e orelha, vamos todos juntos aprender. Vamos lá, vamos aprender, as vogais nós vamos apresentar. Vamos lá, agora é pra valer, aprender com Patati e Patatá. Letra U tem o seu valor, com ela eu posso escrever. Unha, uva e ursinho, vamos todos juntos aprender. Vamos lá, vamos aprender, as vogais nós vamos apresentar. Vamos lá, agora é pra valer, aprender com Patati e Patatá. Vamos lá, vamos aprender, as vogais nós vamos apresentar. Vamos lá, agora é pra valer, aprender com Patati e Patatá. Aviador. Ele é um especialista, pode até sair do chão. Pilota helicóptero, aeroplano e avião. Parabéns, aviador, que como um pássaro de prata, voa na imensidão. Salve 23 de outubro, o Dia da Aviação.